seu coração de pedra vira de algodão e o teu orgulho te jogar no chão no momento em que você me disse adeus. Você mergulhou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia e quando acordou viu que não era eu. Olha o que deu. Acordou.